tá. Chegou a sua vez. No canto das almas, corredor polonês. Ratatatá, ouço gritos de dor. E oito marcas da rota formando um corredor. Tá, chegou a sua vez. No canto das almas, corredor polonês. No corpo do pai de família, no corredor polonês. O playboy paga os pecados. Ratatatá, o sobrinho de doido. Por marcas da rota, formando um corredor. Comenta todo dia, a vida na novela. Tragédia é pouco, então pede socorro. Tá, chegou a sua vez. No canto das almas, corredor polonês. Eu vou me diz porque da calça desse ódio foi popular. Pelo final na mão da rota. Tá, o sobrinho.